tudo certinho, começando a partir de agora a Central do Sertanejo comigo, Michele Ferracini. Hoje, quarta-feira, começando mais uma super edição do Central do Sertanejo. E pra começar, tem Cássio e Marcos, tá doidona? Com as amigas, salto alto e maquiada. Bota seu melhor vestido, chama atenção e é cobiçada. Ai, ai, ai, ai, ai, ui, ui. Ai, ai, ai, ai, ui, ui. E o tempo vai passando, ela começa a se exibir. Show, show. Cochicha no ouvido da amiga, eu quero aquele ali. A amiga fica brava e fala que hoje não dá. Você tá muito beba e eu vou ter que te aguentar. Tá doidona, tá chapada, vai carregada pra casa. Se joga, cai no chão, fica toda desarrumada. Acorda cheia de roxo e a roupa tá rasgada. Caiu na bebedeira e agora ficou falada. Tá doidona, tá chapada, vai carregada pra casa. Se joga, cai no chão, fica toda desarrumada. Acorda cheia de roxo e a roupa tá rasgada. Caiu na bebedeira e agora ficou falada. Ela joga o cabelo e vai descendo até o chão. Que tá mostrando tudo. Ai meu Deus, que papelão. A amiga fica brava e fala que hoje não dá. Você tá muito beba e eu vou ter que te aguentar. Tá doidona, tá chapada, vai carregada pra casa. Se joga, cai no chão, fica toda desarrumada. Acorda cheia de roxo e a roupa tá rasgada. Caiu na bebedeira e agora ficou falada. Tá doidona, tá chapada, vai carregada pra casa. Se joga, cai no chão, fica toda desarrumada. Acorda cheia de roxo e a roupa tá rasgada. Caiu na bebedeira e agora ficou falada. Essa mina tá doidona, vai descendo até o chão. Ela quica, ela rebola quando toca o tamborzão. Já tô ficando maluco, acho que hoje vai rolar. Vou levar ela pra casa e a chapa vai esquentar. Tá doidona, tá chapada, vai carregada pra casa. Se joga, cai no chão, fica toda desarrumada. Acorda cheia de roxo e a roupa tá rasgada. Caiu na bebedeira e agora ficou falada. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Hoje é dia de farra, eu vou cair na zoeira. Trabalho a semana inteira pra no sábado gastar. Pego meu carro, pago um posto e já abro uma gelada. Se tiver mulher solteira, rasgo tudo lá pra casa. Tá bombando a festa na Casa Amarela. Chega a mulherada, cê não pagam pra entrar. O carro tá socado, o som já tá ligado. 10 pra cada homem e não para de chegar. Tá bombando a festa na Casa Amarela. Chega a mulherada, cê não pagam pra entrar. O carro tá socado, o som já tá ligado. 10 pra cada homem e não para de chegar. E pra ferver a Casa Amarela, eu convido mais dois amigos. Chega pra cá, Fred e Gustavo. Mulheres e Maria, a gente tá chegando. Simbora, galera! Hoje é dia de farra, eu vou cair na zoeira. Trabalho a semana inteira pra no sábado gastar. Pego meu carro, pago o posto e já abro uma gelada. Se tiver mulher solteira, arrasto tudo. chega a mulherada, seis não pagam pra entrar. O carro tá soltado, o som já tá ligado. Três pra cada homem e não para de chegar. Tá bombando a festa. Chega a mulherada, seis não pagam pra entrar. O carro tá soltado, o som já tá ligado. Três pra cada homem e não para de chegar. Central do Sertanejo. Sal, irmão, um copo de tequila. A rocha é bem gostoso e vai. E vai no vira-vira e sal, irmão, a rocha é essa menina. E a gente vai virando e vai. E a mulherada pira. E pra quem gosta, João Pedro e Felipe, a rocha com tequila vai. Vou te ensinar a nova sensação. Chama a mulherada aqui, vai começar a moeção. Tome cuidado pra não exagerar. No toque do arrocha você pode viciar. Vou misturar tequila com arrocha. Sei que você vai gostar e vai lembrar de mim. É a mistura que todo mundo gosta. Era o que faltava na balada, a mulherada sem sal. Irmão, um copo de tequila, arrocha bem gostoso e vai. E vai no vira-vira e sal. Irmão, arrocha essa menina. Que a gente vai virando e vai. E a mulherada pira. E pra cantar esse arrocha, chega aí Cristiano Araújo. Deixa comigo João Pedro e Felipe. Arrocha com tequila assim ó. Vou te ensinar a nova sensação e chama a mulherada aqui. Vai começar a moeção, tome cuidado pra não exagerar. No toque do arrocha você pode viciar. Vou misturar tequila com arrocha, sei que você vai gostar e vai lembrar de mim. É a mistura que todo mundo gosta. Era o que faltava na balada, a mulherada sim. Sal, limão, um copo de tequila, arrocha bem gostoso vai. E vai no vira-vira e sal, limão, arrocha essa menina. Que a gente vai virando e vai, e a mulherada pira. Sal, limão e um copo de tequila, arrocha bem gostoso e vai. E vai, e vai, e vai, vai, vai. Sal, limão, arrocha essa menina. Que a gente vai virando e vai, e a mulherada pira. Limão. Central do Sertanejo. Você não sabe nada e não há nada pra saber. Não fica se escondendo porque eu sempre vou te achar aonde quer que eu vá. Eu sei vai ser você. Você não fala nada e nem precisa me explicar. Não fica procurando o que eu tenho pra mostrar. Só deixa acontecer. Não vai se arrepender. Eu sinto falta do teu cheiro, do seu contato, um desespero. Só restou pra mim lembrar da sua voz. Vou revirando meu passado, vou procurando algo de errado nas lembranças espalhadas de nós dois. Conto até dez, imaginando abrir os olhos e te ver aqui. Amanheceu e quer saber, ainda não dormi. Seu medo insiste em afastar meu sentimento. De volta.

Louco Coração. Antes, Jorge Henrique e Rodrigo, Conta Até 10, João Pedro e Felipe, A Rocha com Tequila e Munhoz e Mariano com Casa Amarela. Já já tem muito mais pra você. Depois do intervalo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Espelho meu, espelho meu, espelho meu. Espelho meu. Bate na palma da mão, chora sambu. Espelho, me dá um conselho pro meu coração. Não se entregar assim. Pede um tempo pra ver se a paixão vai ser mesmo bom pra mim. Que eu já tô pirado, louco, apaixonado. Tenho medo de sofrer. Se ela me zombar, não quero pensar no que vai acontecer. Espelho meu, diga que sou eu, diga que sou eu, o amor da vida dela. Espelho meu, se ela perguntar, pode falar que é mais dela. Espelho meu, diga que sou eu, diga que sou eu, o amor da vida dela. Espelho meu, se ela perguntar, pode falar que é mais dela. Vem pra cá, nosso parceiro, Xande, Aviões do Forró, Humberto Ronaldo. Espelho, dá um conselho pro meu coração. Não se entregar assim. Pede um tempo pra ver se a paixão vai ser mesmo bom pra mim. Já tô pirado, louco, apaixonado. Tenho medo de sofrer. Se ela me zombar, nem quero pensar no que vai acontecer. Se bora, vai ganhar! Espelho meu, diga que sou eu, diga que sou eu, amor da vida dela. Espelho meu, se ela perguntar, se ela perguntar, diga que ela é a mais bela. Espelho meu, diga que sou eu, diga que sou eu, o amor da vida dela. Espelho meu, se ela perguntar, diga que ela é a mais bela. Espelho meu, diga que sou eu, diga que sou eu, o amor da vida dela. Espelho meu, se ela perguntar, pode falar que é a mais bela. Espelho meu, diga que sou eu, diga que sou eu, o amor da vida dela. Espelho meu, se ela perguntar, pode falar que é a mais bela. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Tô aqui parado em frente ao seu portão, embaixo da janela com o buquê na mão. E o som do carro toca a nossa preferida, uma canção de amor. Quando eu te conheci, tocou meu coração e eu voltei aqui, querendo consertar de vez a nossa vida. Ah, pula essa janela e vem me abraçar. Diz que me perdoa e quer começar tudo de novo. Ah, brigas de momento são coisas banais. Vai judiar de quem ama demais. Há tempo de voltar atrás. Tô aqui parado em frente ao seu portão, embaixo da janela com um buquê na mão. O som do carro toca a nossa preferida, uma canção de amor. Quando eu te conheci, tocou meu coração e eu voltei aqui, querendo consertar de vez a nossa vida. Ah, pula essa janela e vem me abraçar. Diz que me perdoa e quer começar tudo de novo. De momentos são coisas banais. Só faz judiar de quem ama demais. Há tempo de voltar atrás. Ah, pula essa janela e vem me abraçar. Diz que me perdoa e quer começar. Tudo de novo. Central do Sertanejo. ao sertanejo. Me diz aí o que eu tenho que fazer pra conquistar você, pra te ter só pra mim. Me diz aí o que você gosta mais. Me diz como é que faz pra te fazer feliz. Chega de marra, desfaz essa cara. Eu faço tudo por você. Te levo pro céu, vira um cara fiel. É só pagar pra ler. E se você quiser, a gente casa em fevereiro. Largo da viola, vira um pagodeiro. Faço um batuque pra te ver sambar. E se você quiser, a gente muda pro estrangeiro. Eu falo enrolado, pinto meu cabelo. Eu faço de tudo pra você me amar. Ama, ama, oh, oh, oh, oh. Nara, nara, oh, oh, oh. Chega pra cá, Fernando e Sorocaba. Me diz aí, o que é que eu tenho que fazer pra conquistar você, pra te ter só pra mim. Me diz aí, o que é que você gosta mais? Me diz como é que faz pra te fazer feliz. Chega de marra, desfaz essa cara. Eu faço tudo por você. Te levo pro céu, vira um cara fiel. É só pagar pra ver. E se você quiser, a gente casa em fevereiro. Lago da viola, vira um pagodeiro. Faço um batuque pra te ver sambar. E se você quiser, a gente muda pro estrangeiro. Falo enrolado, pinto meu cabelo. Eu faço de tudo pra você me amar. Amar, amar. E se você quiser, a gente casa em fevereiro. Eu largo da viola, viro um pagodeiro. Faço um batuque pra te ver. Canta aí, Fernando Sorocaba. Simbora! E se você quiser, a gente muda pro estrangeiro. Falo enrolado, pinto meu cabelo. Eu faço de tudo pra você me amar. Amar, amar. Oh, oh, oh. Sertanejo, sucesso do Gê Júlio, me diz aí. Conferimos também antes Jorge Mateus, agora é a hora. E João Pedro e Cristiano, tempo de voltar atrás. Já já tem muito mais sucesso pra você aqui na sua rádio favorita. Depois do intervalo, tem. É reviver. Não perca de segunda a sexta-feira uma oportunidade para, durante 60 minutos, ouvir de novo as melodias que em tempos fizeram sucesso à escala global. Confira também uma edição especialíssima ao domingo, com 120 minutos de duração. Times, de segunda a sexta, entre as 12 e as 13 horas, e aos domingos, entre as 8 e as 10 da manhã, aqui no Canal 2, Antena Web. Queres música rock ou música alternativa? E que tal as duas juntas? Então viaja com o Carlos Cruz até à Subcave, onde vais encontrar as melhores sonoridades, os ritmos mais elaborados de todos os cantos do mundo. Subcave, todas as segundas-feiras, às 10 da noite, no Canal 2 da Antena Web. À sexta-feira, a partir das 22 horas, no Canal 2 da Antena Web. segunda a sexta-feira, o Canal 2 dedica 60 minutos à música portuguesa. Produto nacional feito no nosso país e cantado no nosso idioma, independentemente de géneros, artistas ou épocas. Fica o convite para escutar Giração, um espaço que vai valer a pena com toda a certeza. Porque o que é nacional é bom. Giração, de segunda a sexta, entre as 9 e as 10 da noite, no Canal 2 de Antena Web. Se é festa, é funk. Aos sábados, às 14 horas, o Canal 2 dedica 60 minutos a um dos mais singulares géneros da música brasileira atual. Não perca Festa Funk, um programa com a apresentação de DJ Danilo e Natália Oliver, onde vamos ficar a conhecer os grandes nomes da atualidade, sem deixar de esquecer todos aqueles que fizeram o percurso desta filosofia, deste género musical. Festa Funk, com muita animação, aos sábados, às 2 da tarde, com DJ Danilo e Natália Oliver, no Canal 2 da Antena Web. A música sertaneja é como que um mundo por explorar. No Canal 2 damos uma ajuda para mergulhar nessa mesma exploração. E durante 120 minutos trazemos-lhe o Clube do Caipirão, um espaço radiofónico produzido por Luís Henrique Polícia, dedicado inteiramente ao sertanejo de raiz. Conheça, mais do que a música, as histórias deste mundo da música tradicional sertaneja. Clube do Caipirão, aos sábados, às 2 da manhã, com Luís Henrique Polícia, no Canal 2 de Antena Web. Já estamos de volta com o Central do Sertanejo. De volta tem Laís, Para Não Para. Yeah! Para, não para, não para, não. Para, não para, não para, não. Para, não para, não para, para, não para, não para, para, não para, não para, não. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira e lá vai semana inteira e eu já tô pra sufocar. Mas teu chamego é tão gostoso e é no teu corpo que eu me encontro, ai, ai, ai. E quando penso que acabou, sinto o seu cheiro, me acende o corpo inteiro, eu não sei mais como parar. Para, não para, não para, não. É, para, não para, não para, não. Para, não para, para, não para. Para, não para, não para, não. Para, não para, não para, não. Sertanejo.

Central do Sertanejo. Prepare sua melhor intenção. Hoje eu vim aqui pra te dizer. Talvez não temos tempo, mas abaixo desse céu há tempo pra vencer, pra ser o que quisermos ser, viver o que quiser viver. Você pode ir bem mais além. Se tiver feliz, eu vou estar feliz também. Por onde for, eu também vou. Sua casa é o meu amor. Miles from the moon, we've come a long way to belong here, to share this view of the night, a glorious night. Over the horizon is another bright sky. Oh my mind, how beautiful. Oh my irrefutable father, he told me sometimes it may seem dark, but the absence of the light is a necessary part. Just know you're never alone. You can always come back home. Oh, oh, oh, oh, oh, you can always come back. Como fogo na escuridão, eu te guio, é só segurar minha mão. Looking deeper through the telescope, you can see that your home's inside of you. Just know that wherever you go, no, you're never alone. You will always get back home. From the sun, people get ready, get ready. 'Cause here it comes, it's a light, a beautiful light over the horizon into our eyes. Luan Santana e John Keep, grande sucesso aqui na sua rádio favorita, que faz uma pausa e volta já já depois do intervalo. Fique ligado, não saia da frequência. Já já tem mais. Estamos de volta com Central do Sertanejo. Eu compus essa música para a pessoa que... para a pessoa que mudou a minha vida, que vocês estão vendo que é ela, essa mulher aqui. Mudou a minha vida em todos os sentidos. O nome dessa música não podia ser outro nome senão Maria. Quando cai a noite e o teu cheiro invade o meu coração, teu beijo me alucina e me ensina o que é paixão. Sei não, sei não. Nem esse tal de Freud explica o lance entre eu e você. Nós somos a mistura que o amor bem sabe fazer. Por quê? Maria, o verso da mais linda poesia, uns 60 de pura magia, magia de amor. Maria, meu coração bate no seu compasso. Preciso do calor do teu abraço. Abraço de amor, Maria. Aguenta aí que eu quero ver. Quando cai a noite e o teu cheiro invade o meu coração, teu beijo me alucina e me ensina o que é paixão. Sei não, sei não. Nem esse tal de Freud explica o lance entre eu e você. Nós somos a mistura que o amor bem sabe fazer. Por quê? Por quê? É assim, ó. Maria, o verso da mais linda poesia, 1,60 de pura magia, magia de amor, Maria. Meu coração bate no seu compasso. Preciso do calor do teu abraço. Abraço de amor, Maria. Oh, oh, oh. Oh, oh. Só você, Maria. Central do Sertanejo. Me levam o teu olhar, eu não consigo te esquecer e nem tampouco te encontrar. Procuro coisas que não nem não entendo esse desejo. Todo dia no meu quarto, até nos sonhos eu te vejo. Você mudou. Você chegou desesperada, mudou o rumo da minha estrada, dizendo estar apaixonada. Me iludi. Tá feito cena de novela, de bela virou uma fera, mas pra mim é sempre igual. O sonho tão